andrecedesmoral.com.br. Alô, meu amigo Ia Pitada! Tamo junto! Carreta RR! Fala, carretinha, o papai chegou! Alô, meu amigo Júnior, turma do Maranhão! Olha o caminhão tenebroso! Carreta de ouro! Semana que eu tô limpo de você. Traga suas histórias, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de coxinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei. Sem roupa e fazer.